forte, batendo forte, trigando nas nave. Aqui é só talibã, sem azedar, moleque é chave. Pode crer, minha neurose é feito de mil grau. Segura a pedrada de expressão, é som de rap nacional. Sem as modinhas, musiquinha dos vermes atuais. É tio de life na fita, cauterizando os manuais. Não quebra a regra da cartilha, tolerância zero. Crime que mata sem Deus, não segue todos os flagelos. A rua tá tenebrosa, os monstros tão lombrados. Palhaço toca o terror no picadeiro conquistado. E o Cifão segue a rasta, te joga na cova. Mas Daniel, vários leões querendo consumir nervosa. A capacidade de sobrevivência, serpente puro veneno, causando abstinência. Inteligência Deus te deu, não foi pra enterrar. Guerra invisível eu sei, demônios quer te derrubar. Você é imagem e semelhança do Altíssimo. Não jogue sua vida fora, levante eu, Jesus Cristo. Mais um guerreiro periférico no sistema, danger. Infecção sonora vai levar cura. Eu sou um esponja, cenário periculoso. Agora saio fora da vida louca pra graça, do crime para a glória. Ai moleque, o crime te arrasta, hein? Não deixa o supremo de herói chegar. Caixão lacrado, velas acesas.